Cresci no meio da guerra, nos clique cleque. No meio dos gritos parado, ninguém se mexe. Só quero o dinheiro, vai boy, deitar no chão. Se vir pagar de louco, vai subir que nem balão. Vai ter lamentação do burguês no condomínio, chorando, catando e montando os pedaços do filho. Se nós não vale nada pra vocês, que aqui cês quer? Agora nós quer dar peão lindão de Nike no pé. Por aqui tem vários Neymar de automática, dobrando a esquina, cravando sete na cara. Sem oportunidade, maldade bate na porta, fazendo os moleque de oitão catar Corolla só. Na disposição, metendo os ferros na cara, deixando o empresário amarrado no porta-mala furado, pra catar os malotes do carro forte. Deixar o segurança tremer na mirada. Nove Lampião não morreu, apenas é representado. Todo dia os cangaceiros deixa sangue no asfalto. Mas nem tudo é fama, dinheiro, ostentação. Só aqui foi um monte de bonde nos camburão. Sem contar quantos truta morreram dentro da guerra. Aí salve André e Felipe, infelizmente não tá mais na terra. Que Deus conforte o coração de quem sempre te amou. O crime não compensa, mano, e nunca compensou. Vai ter lamentação do burguês no condomínio, chorando, catando e montando os pedaços do filho. Se nós não vale nada pra vocês, que cês quer? Agora nós quer dar peão lindão de Nike no pé. Vai ter lamentação do burguês no condomínio, chorando, catando e montando os pedaços do filho. Se nós não vale nada pra vocês, que cês quer? Agora nós quer dar peão lindão de Nike no pé. Vai ter lamentação do burguês no condomínio, chorando, catando e montando os pedaços do filho. Se nós não vale nada pra vocês, que cês quer? Agora nós quer dar peão lindão de Nike no pé. Vai ter lamentação do burguês no condomínio, chorando, catando e montando os pedaços do filho. Se nós não vale nada pra vocês, que cês quer? Agora nós quer dar peão lindão de Nike no pé. Salve Teresina, cidade jorrando sangue, verde que te quero, verde sem bala traçante. Calor tá de matar e o crime rachando cabeça. Se o inferno é faculdade, nós é o dono da mesa. Certeza só 40 graus, bang, fita dada. Reação de burguesa, churrasco de magnata. Força tática, onda na quebrada, os pinotes. Moleque puxando sangue, evitando sangue na norte. No joque sangue azul, passeio nos importado. Ligeirão, sem mancada, senão é pau no gato. Aí mãe, parabéns aqui pelo guerreiro que meia as fita louca no rasgo, playboy no meio. Vai ter lamentação do burguês no condomínio, chorando, catando e montando os pedaços do filho. Se nós não vale nada pra vocês, que cês quer? Agora nós quer dar peão lindão de Nike no pé. Vai ter lamentação do burguês no condomínio, chorando, catando e montando os pedaços do filho. Se nós não vale nada pra vocês, que cês quer? Agora nós quer dar peão lindão de Nike no pé. Vai ter lamentação do burguês no condomínio, chorando, catando e montando os pedaços do filho. Se nós não vale nada pra vocês, que cês quer? Agora nós quer dar peão lindão de Nike no pé. Vai ter lamentação do burguês no condomínio, chorando, catando e montando os pedaços do filho. Se nós não vale nada pra vocês, que cês quer? Agora nós quer dar peão lindão de Nike no pé.